agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Encontro Central hoje, quarta-feira. Por aqui, Fábio Pérez fazendo companhia em mais uma noite dentro do Encontro Central. O melhor do romantismo para você, na sua rádio. E para participar é muito fácil. É só mandar um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Bom, e a gente começa hoje com Cyndi Lauper, True Colors. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Músicas inesquecíveis.

Músicas inesquecíveis. Hoje está muito especial aqui em Encontro Central, hein? Tem America com You Can Do Magic. Também Tina Turner matando saudade e abrindo com Cyndi Lauper, True Colors. Tem Bengals chegando agora para você com Maniac Monday. Estamos apresentando Encontro Central. I can't feel as canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. In destiny, every músicas inesquecíveis. Fechando o primeiro bloco de romantismo aqui no Encontro Central. Kenny Loggins, Meet Me Halfway. Também teve Richard Marx com Highway Waiting e Bengals com Minute Monday. Bom, daqui a pouquinho a gente está de volta com o melhor do romantismo aqui para você no Encontro Central. Lembrando que sempre no terceiro bloco tem aí a tradução do dia. E você pode pedir a sua música, pode mandar o seu recado romântico para pedir a sua tradução. É fácil, mande um e-mail para a gente. ouvintecentral@hotmail.com. Estou esperando a sua participação. E a gente volta já. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Rapidinho, né? Bom, tem chegando para você aqui no segundo bloco do Encontro Central, o melhor do romantismo na sua noite, com Paul McCartney, No More Lonely Nights. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. Yeah. as canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Holding a fortune that heaven Estamos apresentando Encontro Central. Essa com certeza você matou saudade, hein? Now and Forever. Também teve Crowded House com Don't Dream's Over e No More Lonely Nights com Paul McCartney. Chegando agora Boy George com Love is Love. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Música. Canções imortais. Fechando esse segundo bloco, uma música que eu gosto muito, hein? UB40 com Can't Help in Feeling in Love. Também Gregory Abbott, se lembra dessa aí? Shake You Down. E Love is Love com Boy George, que era o vocalista do Country Club, né? Bom, olha, faz tempo, hein? E já já tem a sua tradução do dia. Hoje com Four No Blondes. What's up? Daqui a pouquinho. Estamos apresentando Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Rapidinho, né? E a gente já está de volta aí com a tradução do dia. Four No Blondes. What's up? Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Cinco anos de minha vida e eu ainda estou tentando subir aquela montanha de esperança por um destino. Eu percebi rapidamente, quando eu soube, que o mundo seria esse mundo maquiado dessa irmandade dos homens, seja qual for o significado. E às vezes eu choro quando estou deitada na cama, apenas para esquecer tudo isso que está na minha cabeça. Então eu me sinto um pouco estranha. Então eu acordo de manhã e piso ao lado de fora e dou uma respirada profunda e fico bem. E eu grito com todas as forças dos meus pulmões: o que está havendo? E eu digo: ei, o que está acontecendo? Eu digo: ei, o que está acontecendo? E eu tento. Oh, meu Deus, eu tento. Eu tentei todo o tempo. nessa instituição. E eu rezei. Oh, meu Deus, como eu rezei. Eu rezei todo santo dia por uma revolução. Aí então eu chorei algumas vezes quando estou deitada na cama, apenas para esquecer tudo isso que está na minha cabeça. Aí eu me sinto um pouco estranha. Então eu acordo de manhã e piso do lado de fora da cama. E dou uma respirada profunda e fico bem. E eu grito com toda a força dos meus pulmões: o que está acontecendo? E eu digo: ei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu digo, ei, o que está acontecendo? Anos de minha vida e eu ainda estou tentando subir aquela grande montanha de esperança. Estamos apresentando Encontro Central. Shower in the rain that may stop the rain.

Estamos apresentando Encontro Central. The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. My heart is new. searching for so long, and I know somewhere that I keep looking, that love I'll find. The picture grows clearer and clearer, from the back to the front of my mind. And like love, a love I know I'll have, the girl that I want, she'll be mine, she'll be fly, and it'll last. I see her face and I can't let go. She's in my dreams and my heart, so let me know. Have you seen her? I'm looking for that love. She's a thought and a vision in my memory. I haven't met her, but tell me, where could she be? Have you seen her? I'm looking for that special love. Músicas inesquecíveis. E aí, matou saudade? Foi aí Have You Seen Her com MC Hammer. Também teve Rules com He, I Am Have, He's My Brothers. John Hates com Shattered Dreams. Love Change com Clemmy Fisher. Sing Your Name com Tears Van Darby. Abrindo com a tradução do dia, Forno Blondes, What Is Up. Já já tem mais pra você. Tem John Denver pra matar saudade aqui no Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. o coração batendo mais forte. Encontro Central. Fábio Teles apresenta Encontro Central. On my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Almost always makes me high. If I had a day that I could give you, I'd give to you a day just like today. If I had a song that I could sing for you, I'd sing a song to make you feel this way. Sunshine on my shoulders makes me happy. My eyes can make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost always makes me high. I could tell you, I'd tell a tale sure to make you smile. If I had a wish that I could wish for you, make a wish for sunshine all the while. Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Looks so lovely. Sunshine almost always makes me high. Sunshine almost all the time makes me high. Almost always.

Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Fall in love again. until tomorrow. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. Why'd you get me when you fall in love? Why'd you get me when you fall in love? I'll never fall in love. As canções imortais. Você lembra de Deacon Blue? Are You Never Fall in Love Again? Então, olha só, hein? Matou a saudade aqui no Encontro Central. Também teve Firehouse, You Make Me Feel Brand New com Regina Belli. Bom, eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui, aguardando aí o seu recadinho romântico, a sua indicação musical, da sua tradução do dia dentro do Encontro Central, o programa romântico das suas noites, aí na sua rádio. E o Fábio Pérez vou ficando por aqui e volto amanhã, se Deus quiser. Então, para você, um forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.